Ponte Espera, 510, torre 118-1095, ajuste 1019. 1895, 1019, ajuste. O voo no 256. November 2000 Alpha, clear across runway 1735 and taxiway Papa to Aerostar Hangar. Para ingresso no pátio principal azul 5073. Azul 5073, autorizado táxi para ponto de espera pista no zero via pátio principal Taxi Índia, no ponto de espera semi-torre em 118-1095, ajuste 1019. Autorizado ponto de espera via pátio Índia, quando ali 2895, azul 5073, ajuste 1019. Azul 2794, copia. 2714, pronto para a cota. Azul 2714, autorizado para Serra November, Bravo Romeo, via rota do plano, nível 160. Decolada pista 10, saída Momo, após Kibo, após direto. Primeira curva à esquerda, transponder 5431. Frequência do controle de Salvador 119.8. 25, continua aproximação, número 2 para a pouso, ajuste altinho para 1019. 1019, aguardando autorização de pouso. Gol. 3560, tráfego ajustado, cheque o trem, autorizado por 510, vento 170 graus, 109. Ok, 170 com 10 de repouso, trem abaixado, travado, tá, 3560, obrigado. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. No gol, 4 de gol. Gol 1164, autorizado táxi para o pátio principal via táxi 6, Alfa e Juliet, posição 07. Alfa e Juliet para 07, gol 1164. Alô Salvador, muito boa tarde. O TAM 31993, com a informação Lima, solicita autorização, Galeão. Afirmativo, por gentileza, prossiga. TAM 3193, autorizado para o aeroporto de Galeão, via Upper November 857, após Molson. Nível de voo 360, saída Sahel, Leda e Irume. Decola da 10, primeira curva à direita. Transponder 5442, frequência do controle de Salvador 119.8. Aprovado para o Galeão pela Upper November 857, o nível 360, Sahel, Leda, Irume, Bolso. Transponder 5442 e o controle de aproximação 119.8. Correto, TAM 3193, chame para o chegar de acionamento. Chamaremos. 1397, possível. Ô, senhor, quantos tráfegos mais nós iremos aguardar, por gentileza? Sim. 1397, tem mais duas aeronaves na aproximação. Duas? Afirmo. Ok. 1885, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso, pista 10, gol 1885. Posição 08. Fique atento a Boeing da Gol, que irá parquear na posição 07. Alfa e Juliette, vai... Já tem o tráfego da Gol que vai... Guia no 7, a gente vai guiar no 8. TAM 3560. Uma base direto 1, 7. Gente, o CR 9 Vitor, reporte no estéreo para cancelamento do plano. 9 Vitor. Voo 397. Após passagem do Boeing na companhia, ali mantém o sono 0. Após passagem 09 na companhia, ali mantém o 0, voo no 397. O porto de Recife, via Upper Zulu 17, após conforme roda do plano. Nível 350, saída Cuca Jamo Caju. Decola da 10, primeira curva à esquerda, transponder 5451, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Entrando para Recife, perfil saída da 10, Cuca Jamo, na segunda ponte, vai após decolagem da 10, curva à esquerda, aciona 5451 e chama o controle 119, 180. Xeré 6142, negativa, Cuca Jamo Aracaju. Após Aracaju, intercepta Upper Zulu 17. Cuca Jamo Aracaju, após Upper Zulu 17, Xené 6142. Correto, Xené 6142, chame para o feedback do acionamento. Passou sem plantar as modificações de regra, sem armas da BV. Romeu Sierra November Vita, plano instrumento cancelado aos 23, na presente curva esquerda, base pela direita, pistão na 7. Reporte final na 7, trem checado. Sierra November Vita. November Vita. Voo no 885, solo aos 23, libere primeira direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Olivar, 2, 1, 1, gol. Confirmeu parte após o pouso, Papá Romeu Sierra November Vita. Bate o 5. Gente. Uno 256 na ponte espera da 1-0. Uno 256, mantém a ponte espera do Pistuna 0. Mantendo. Gol 1-397, autorizado decolagem Pistuna 0, vento 1-60 graus, 1-0 nato. Livre decolagem 1-0, gol 1-397. 4-0 Salvador. 2714 informa que não tem condições de cumprir a restrição a se passar acima de 110 a 15 milhas. Gente, azul 27 no quadro, cumprirá então perfil, restrição inferior. Não copiou a 27 no quadro. Gente, azul 27 no quadro, então irá cumprir a restrição inferior. Vai cumprir a restrição anterior. Azul 27 no 4. Autorizado se tiver acionamento, apenas confirmando restrição inferior. Afirmo, restrição inferior, cotejou. Papá Romeu, Sierra November Vitor, avistado, cheque o trem, autorizado por 517, ventura 50 graus, 109. November Vitor. Luna 397, decolou 25, controle Salvador, 119, décima 8. 198, no 397, passagem. Bono 256, já decolagem de Pistuna 0, Ventura 50 graus, 10 lá. Livre decolagem no 0, no 256. Salvador é o Papa Romeu, Papa Fox November, estabilizou no lock, final 1-0. Papá Romeu, Papá Fox Trust November, diz altímetro 1-0-9, confirma intenção de pouso da Pistuna 0? Afirmativo. Gente, Papá Romeu, Papá Fox Trust November, agora de pista livre. Papá Romeu, CA November Vista, solo 26, Papá, estacionário aéreo está, frequência livre. Salvador approach. Bom dia, Condor 076, out of flight number 238, descend flight number 160, bon survivor. Condor 76, contact 1098. Condor 076, 1098, bye-bye. Condor 256, decolão 27, controle Salvador, 199, decimal 8. 198. Papá Romeu, Papá Foxtrot November, tráfego avistado, chefe do trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 129. Tive pouso no zero pro Fox Nova. Azul 27, Condor 4 para o táxi, com 64 a bordo. A autonomia está de 4 horas e 30 e está alternando Montes Claros. Azul 27, 14, autorizado táxi para ponto de espera pista 0, via pátio 3, parte principal, táxi Índia. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1019. Pátio 3, pátio principal Índia, ponto de espera 118.95 e ajuste 319 azul, 2794. 098. Boa noite, boa tarde, eu sou o Janeiro 6315, para a posição 01, para o estacionamento. Janeiro 6315, aguarde para o spec, previsão de 2 minutos. Ah, desculpa, obrigado. Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango. Tem condições de realizar um 360 na vertical da RIMAD? Afirmativo, Alfa Tango Tango. Segue final pistola 7, reporte iniciando 360 pela esquerda na vertical da RIMAD, Alfa Tango Tango. Passará, senhorita, Alfa Tango Tango. Papá Romeu, Papá Foxtrot November, solo aos 3-0, confirme o pátio. Pátio 3, por favor. Papá Romeu, Papá Foxtrot November, libere a direita, chame solo no 211. 211, por favor. Lé 326. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 109. Para informação, tráfego à sua esquerda, um Charlie 402, realizando esperas, não interfere. Muito obrigado, autorizado pouso 1-0, contato no checando. Papapá, Alfa Tango Tango, para informação, Airbus da Avianca, final pista 1-0. Gente, visual com o mesmo, Alfa Tango Tango, realizando 360 na vertical da RMA. Gente, reporte interceptando novamente a final pistola 7, Alfa Tango Tango. Informará interceptando, Alfa Tango Tango. Autorizado, descida para 1.000 pés, Alfa Tango Tango. Descida 1.000 pés, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, temos aqui a posição prevista, posição 1, mas atente aos sinalizadores. Tá, gente, obrigado. Da Avianca Lima, mantém cabeceira 1-0. Nossa passagem é Buzz Lima Atena no 073. Altitude 7, nacional. 7. Oxalé 6315. Autorizado feedback e acionamento, chame para táxi. Autorizado para acionar, reporta o táxi 6315. Alfa Tango, Tango, Red, recepção nacional, local. Papapá, Alfa Tango, Tango, cheque o trem, autorizado pouso, pistola 7, Ventura 60 graus, 149. Autorizado pouso no 7, Alfa Tango, Tango. Chiné 6326, solo 36, libere primeira direita, solo 211. Ciente, vai chamar o solo 211. Zero e Chile Centro Rio. Solo Salvador, Chalé 6326, Chalé 6326, taxi Alfa, Ponte da Julius. Ponte da Julius, Ponte da Julius. Matou 87 na escuta da Tráfego Salvador. Estão no zero, para falar de, da aeronave da companhia. Ali mantém, estão no zero, azul 27 na 4. Nós estamos na posição 2 para o pushback e acionamento. TAM 3193, temos a resposta oceané à sua causa, aguarde para o pushback. Fiquei aguardando, grato pela informação. Oxalé 6326, autorizado o táxi via Juliet para a posição remota 13 do passo principal. Autorizado Juliet, remota 13, principal, grato. Alfa Tango Tango, solo 35, confirmando a baita? Libere na papá, o estacionário frequência livre, Alfa Tango Tango. Noite Salvador, boa, Serra 3154, estabilizado, IRS 190. Serra 3154, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste ao altímetro 1018, com a informação, chuva leve sobre o campo. Positivo, ciente da chuva, já informa uma baixada travada, aguardando pista livre, Serra 3154. Azul 2714, autorizado decolagem de 1018, vento 170 graus, 149. Ele decolagem azul 27, 1-4. Somos 1-5-0, 5 horas e 30, altera na Galeão. Né, 6-3-1-5, autorizado táxi para ponto de espera pista 1-0. Via táxi Índia, no ponto de espera chame torre em 1-1-8-9-5. Ajuste agora 1-0-1-8. 2-2, taxa autorizada via Índia, ponto de espera 2-9-5, a torre 6-3-1-5. Muito obrigado, senhor. Bom domingo. comunicação com a nossa Manu aqui após o avião calibrar pode iniciar o TAM 3193? Afirmo, TAM 3193, em coordenação que pediu solo, autorizado o SPEC plenamente é para táxi. Obrigado, vamos reportar a táxi. Pastor 87, copia? Relativo, soltou a cota. Pastor 87, autorizado para o aeroporto de Recife via Golf 677. Nível de voo 110. Perfil de saída, Conde. Decola da 10, com primeira curva à esquerda. Aciona 0277. Frequência do controle Salvador 119.8. Perfil do plano, Golf 77, nível 110, saída Conde, primeira curva à esquerda. Segue Conde, aciona 0277, após controle 19.80, pastor 7, no pátio militar para o táxi. Correto, pastor 87, para táxi, chame torre em 118.95. Chamateu 1895, grato, pastor 7. Tráfego Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Romeu, Juliette Romeu. Papa Tango Romeu, Juliette Romeu, prossiga. Para a posição do tráfego, senhor, especialmente o Romeu, Juliette Romeu, confirme radial ideal de saída e pátio 5 outros. Radial 330, pátio 5, Romeu, Juliette Romeu. Quente, Romeu, Juliette Romeu, aguarde cópia. Aguardando cópia, Romeu, Juliette Romeu. Comandante, boa tarde, Senna 63, 5 pontos, para pronto. Após o tanto, o Zé manter a cabeça no zero. Pastor 87, ligue do táxi, reporte na Taxi Hotel, ajuste altímetro no 0, no 8. E 2, reporte no hotel, para a próxima pastor 87. Tá 3154, solo ao 39, primeira direita, solo 211. Direita, solo 211, boa. Tá 3154. 6315. Autorizado decolagem Suma 0, vento no 60 graus, 109. Decolagem autorizada, Ocean 63, Suma 5. 3154. Tango Romeu e Juliette Romeu, quanto cópia? Quanto cópia, Romeu e Juliette Romeu. Papa Tango Romeu e Juliette Romeu, autorizado para a Serra, November Oscar Charlie. Nível de via rota direta, nível 085, decola da 17, com primeira curva à direita, segue corredor axé, residual 1.000 pés. Aciona 5151, frequência do controle Salvador 119.8. Sofia 90, Oscar Charlie 085. Decola da 17 com curva direita, mantendo o nome PS estrito. 5151 transponda e 1198 é o controle. O Romeu Juliette Romeu. Correto, Romeu Juliette Romeu, confirme em pessoas a bordo. 2 no PAB do Romeu Juliette Romeu. Gente, Romeu Juliette Romeu, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Próximo para o táxi, então 3193.183 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. 118 para acionamento Romeu Juliette Romeu. Controle 198, 8-6-3-1-5. Obrigado, senhorita. Uma boa tarde a todos. Mundo bem. Torre em 118.95, ajuste 1018. Ajuste 1018-3-1-3, bom dia. Sério, pastor 87? Arthur 87, táxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Táxi Alfa, reportará antes da Juliet. Manda o 3193. Afirmativo. O 3193, manda o ponto de espera para o 1-0. Manda o ponto de espera para o 3193. Olá, bom dia, Condor 076, ILS X-Ray 10. Condor 076, continua Pro, Tech Spectrum 1018. Condor 076, cross track in H1018. Condor 076, track inside. Clear to land runway 10, wind 17 degrees, 09 knots. QNH 1018, runway is left. Condor 076, clear to land runway 10, QNH 1018, thank you. 3193, visual com Boeing da Condor, na sinal para o 10. 3193, após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o Boeing ali, mantém pista 10, 3193. Copia. Gol 2009, autorizado para Ilhéus, via Golf 677, após conforme rota do plano. Nível 240, saída da El, após Coral. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, frequência do controle correção. Transponder 5472, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Ilhéus, nível de gol 240, via Golf 677, após nota do plano de voo. Saída da El, então, coral, curva direita, decolagem da pista 90, código 5472, controle 119.8, portão 09. Correto, gol 2009, chame para feedback finalmente. Você sabe dizer a matrícula da aeronave? Lima, Papaquilo. Papatango, Lima, Papaquilo. Da... a Baiké, então. Sim. Você está em contato com o pessoal que rolou de embarque aqui da aeronave, você está em contato com eles que estão manobrando a aeronave e esqueceram aqui da frente. Ok, ok. Pra ver se eu tô com ele, né? Condor 076 on the ground at 45. Indicate runway to the right and contact the ground 1-1-1. Condor 076, okay to the right and 1-1-1. Thank you, bon dia. Approve the taxi to Airborne 1 via taxi Alpha and Juliet. Gate is 1-1. Condor 076 to Apron 1 via Alpha and Juliet to stand 1-1. Condor, copia o Xenia 6142. Afirma o Xenia 6142. Aguarde passagem da aeronave da Condor após ser autorizado o feedback. Quer fazer o tráfego em Xenia 6142? Salvador, o Azul 465, tem informação no Lima. Copia? Fala, você escuta para a 4065. Azul 4065, autorizado para Campinas via Upper Zulu 10 após Ubave, Upper Zulu 16 e conforme rota do plano. Nível 340, saída da El Leda Motiva, decola da 10, primeira curva à direita, transponder 5462, frequência do controle Salvador 119.8. Para Campinas, pela Epersuru 1-0 até Bifaz, Epersuru 1-6, após conforme roda no plano de voo, decolando a 1-0, efetuando a Dael Leda Mótima, após decolagem curva direita, 5462 é o transponder 198 controle. Correto, Azul 4065, chame para o feedback acionamento. Reportará para o feedback acionamento Azul 4065. Concordo, inicio, 146. Para Salvador, boa tarde, voo no 659, está no 07, está Mike pro Galeão. Voo 1659, copia? Confirma, copia. Voo 1659, autorizado para aeroporto do Galeão, via Upper November 857, após Molso. Nível 360, saída da El Leda Irumi. Primeira curva direita, transponder 5503, frequência do controle Salvador 119.8. Molso, saída da El Leda Irumi. Com curva direita após, aciona 5503, controle Salvador 198, voo 9659. Correto, voo 9659, chame para o prospecto na mesa. Chamará, 9659. Obrigado. E baixou e travou. Afirmo, voo 1966, a pista molhada, choveu há uns 5 minutinhos, uma chuva leve. Autorizado por pista na 0, vento no 60 graus, 089, ajuste altímetro na 09. 1018, autorizado pouso, gol 9966. Pastor 87, decolou 50, controle Salvador, 119, décima 8. 5198, grato mesmo. Autorizado, feedback acionamento para táxi. Certo. Romeu, Papá Romeu, Romeu, meu Golf. Gente da November? Romeu, Romeu, Golf, confirme parte que se encontra. Estou chamando a 6142 com 151 a bordo. 3h30, Maceió. Táxi para ponto de espera 510, via parte principal, taxiway Índia. No ponto de espera chame torre em 118, desce no aula 95, ajuste 1018. Pátio Índia, ponto de espera 895. Romeu, Romeu Golf, a guarda cópia. Salvador, boa tarde, tá? 3567, sem as condições para a cópia, Brasília. Não, 3567, prepara a saída Arbor, número 2 para a cópia. Arbor, graça, tá? 3567. Salvador, boa tarde, passaria 223, zona informação novembro. Passaredo 2231, prepara a saída Momo, aguarde cópia, número 3. Momo aguardando 2231. Papá Romeu, meu Golf, pronto, cópia. Voo 1966, solo 53, primeira direita, solo 211. 211, voo 1966. Recorte, pronto para a cópia. Falou, boa tarde, gol 966, livrou. Gol 1966. Autorizado táxi via Alfa, recorte antes da Juliet. Via Alfa, antes da Juliet vai chamar gol 966. Salvador, boa tarde, Xené 6142, quanto será pronto? Xené 142, ali em decola separada, divisão. Ali em decola separada. Xené 142, cruzada alinhada, decolagem sona 0, vento 1, 60 grau 089, agilizando manobras. Ali em decola, 142. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5501, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Brasília, nível de voo 360, rota perto do Luno, 7, decolada 10, curva direita, arbó, transfere, é para 5501, transponda 19.8, controle Salvador, Santa 3567, posição 8. Correio, 3567, reporte pronto para buscar acionamento. Matará, obrigado, Santa 3567. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Rebando da Avianca iniciando rolagem, ajuste altímetro 1098. Aguardando pista, gol 1097. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1018. A próxima, Juliette, gol 966. Gol 19. 66, mantém a posição antes da Júlia, se após a passagem do Boeing da companhia, será autorizado o táxi. Gente, mantém a posição antes da Júlia, de boa, 966. Novamente, pode pronto, táxi, o meu direto. 884, prepara a saída PUCA, vai de cópia. PUCA, guardando cópia. Repouso, pista 90, gol 1097. O time é 1142, decolou 56, controle do Salvador, 1119, próximo ao 8. 08, obrigado, boa tarde, 1142. 02, gol 966. Passarido 2231, copia? Copia, 2231. Passarido 2231, autorizado para Barreiras, conforme rota do plano, nível 160. Saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, primeira curva à esquerda, transponder 5506, frequência do controle Salvador 119.8. Salvador 180, conforme a rota para Barreiras, decola com curva pela esquerda, perfil Momo, ataque 5506, o transponder e o controle 1198, informam que não cumpre a restrição superior da carga. Ciente, passarei do 2231, entendo que cumprirá a restrição inferior. Afirmativo, 2231. Juliette Romeu na escuta da torre? Quatro copias? Afirmativo. Voo 1884, autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 230, saída Puca, Jama, Caju. Decolada 10, primeira curva à esquerda, transponder 5507, frequência do controle Salvador 1198. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, saída Puca, Jama, Caju. Decola da pista 10, esquerda da curva, 5507, transponder, 198 é o controle, gol 1884. Gol 1884, correto, chame para buscar adicionamento. Trabalhão. Prolo, gol 1097, livro eco. 65, pushback, adicionamento, está no 3. Coordenador de equipe de solo, com segurança autorizado, tiver acionamento, sempre táxi. Coordenação com a equipe de solo, autorizando o tiver acionamento, táxi azul 4065. Solo, gol 1097, livrou. Gol 1097, autorizado o táxi para a parte principal via táxi Alfa e Juliet, posição 09. Alfa Juliet para o 09. Voo 2009, decolado em 5-9. Chame controle Salvador em 1-1-9, decimal 8, morro. 0-9-0-0-9. Papatango Romeu, Juliette Romeu, Torre Salvador. Romeu, Juliette Romeu. Romeu, Juliette Romeu, autorizado táxi, reporte na Papá, informa, modifique, agora o senhor vai decolar com curva à esquerda, vai prosseguir per via corredor forte, de acordo com coordenação com controle. Reporte na Papá. Via corredor forte, de acordo com coordenação com controle, o Romeu, Juliette Romeu, está ciente, curva à direita da 197. Agora na Papá, Romeu, Juliette Romeu. Romeu, Juliette, Romeu, confirmando curva à esquerda, após a decolagem, corredor forte, curva à esquerda. Perdão, curva à esquerda, o Romeu, Juliette, Romeu, via corredor forte. Romeu, cola na sede direita, coral, zero, 364, 198, Romeu, Romeu. Romeu, Romeu, o planejamento correto, confirme bate PAB. Ah, tá com 0, 5, 0, 7, PAB, tá na área, tá. Chame a torre para acionamento, decolagem 1-18, decimal 95, Guinegão 1-0-8, Romeu, Romeu, Golfinho. Chame a torre, Romeu, Romeu. Papá, Romeu, Romeu, Romeu. Romeo Golf, boa, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Azul 4065, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 1, 18, 95, Senegal no 0, 18. 1-0 no 8, direita Índia, ponto de espera, da 1-0, 18, 95, grato, boa tarde, o azul 4065. Boa viagem. Romeu Juliette, Romeu autorizado ingresso na pista, repórter alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Parado e pronto na 197, Romeu Juliette, Romeu. Torre Salvador, boa tarde, o azul 4065 está se aproximando do ponto de espera da 190. Azul 4065, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1,60 graus, 1,09. Alinha e decola no 0, azul 4065. Salvador, voo 959, pushback de acionamento no 07. Guardião 01, boa tarde. Guardião 01, acionado com 4, piloto comando do Guardião é com Lima. Estamos com o PLB Guardião. A intenção é decolar com 2,900. Estamos com um afundamento de Jauá. Vamos seguir o decolagem da Jauá. Fica de bom, fica de bom. Gente, Guardião 01, ajuste no 018, vento 1,70 graus, 1,09, autorizado proa direta, setor nordeste, mantendo a escuta, aguardando transferência. Mantendo escuta. Guardião 01, vai passar para o céu. Salvador, azul 2715 a 1 milha para o externo, 1 milha e meia, autorizado ILS X-Ray da 10. Sim. 884, aguarda. Aguarda autorização de pouso, ajuste no 018, forma o tráfego do helicóptero, decolando agora do pistão no 7, comprou o setor nordeste, não interfere com o tráfego. Atende tráfego decolando para a missão de salvamento, 2715. Gente, Romeu Juliette, Romeu, mantenha a posição, aguarde instruções. Guarde a 01 já fora do solo. Com 01, mantenha a escuta aguardando transferência para o controle. Aguardando transferência, 01. Acionado para o carro, cara, salva, Deus, meu Deus. Azul 4065, decolada 06, sob controle, Salvador em 1,19, decimal 8. 198, obrigado. Romeu, Romeu Golf, autorizado táxi, reporte na Papá. Guardião 01 da Presidente, transfere controle, Salvador em 1,19, decimal 8, mantendo referências visuais. 1,98, Guardião 01. Azul 2715. Avistado, vento 1,60 graus, 1,0 nós, pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, pouso 0,2715. Passando para o ingresso, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, mantenha o, a, posição, agora instrução. Taxi, voo na 659, 185 a bordo, 3 horas e 41, alterna, campeão. Precisamente autonomia? Autonomia, 3 horas e 41, alterna, campeão. Autonomia 59, taxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1, taxi Índia. Ponto de espera, torre 1-18, decimal 95, que é legal na 08. Rio 18, via Índia, pode estar pronto na ponto de espera na 90, na torre 185, ou mês próximo. Campos, João Ponto, 84. Boa noite, 84, confirmando portão 1 ou 0? Afirmo. Autorizado, chame táxi. Graças, chamar para o táxi. Para puxo de acionamento, passarelo 2231. Passarelo 2231, pátio 3 autorizado, chame táxi. Autorizado, deputado táxi 2231. Obrigado, o Rodrigo Atibete. Tá pronto. Condições de decolagem, curva à esquerda, para o cruzamento do campo para no ponto médio da pista 1-0. Afirmo, Rodrigo Atibete. Sente o vento 1-60 graus, 1-29, decolagem autorizada, pista 1-7. Azul 27 no 5, no solo 09, libera a próxima direita, taxi Eco, chame controle solo em 121, decimal 1. Direita Eco, 211, azul 27 no 5. 2 Salvador, boa tarde, gol no 659, aproximado com a espera, 1-0. Solo azul 27 no 5. A linha de mantém pista da zero, por linha 59. Alfa Kilo, atento. Procedente acionamento, 3567, portão 8. Golf, nível de ingresso no 7. Afirmo, Romeu, Romeu Golf. Autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Vamos olhar depois no 7, Romeu, Romeu Golf. Romeu Juliette Romeu, decolado às 1-0, efetue curva à esquerda, reporte eixo da 1-0-28 livre. Voltará cruzando o eixo da 1-0-28 livre, o Romeu Juliette Romeu. Táxi, o passarelo 2231, informa POB 62, autonomia de 5 horas, 30 minutos, alternativa Brasília. Automaia de Romeu, Juliette Romeu. Gente, Romeu, Juliette Romeu, prossiga sobre o voo da estrada do Coco, reporte na vertical do pedágio para transferência. Senhora, solicito a declaração por não conhecer a região, o Romeu, Juliette Romeu. Gente, eu gosto de coordenação. O 1884, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio 1, táxi é Índia. Ponto de espera, torre 1-18, decimal 95, QNH 1-0-18. 618, seu ponto de espera está fixo. Gol, 1-8-2-4. Romeu Juliette Romeu, da presente, transfere controle Salvador em 1-19, decimal 8, mantenha em frente visuais. 998, transferindo Romeu Juliette Romeu. Gol no 659, autorizado decolagem, pistona 0, vento 1-70 graus, 1-09. Livre decolagem, pistona 0, gol no 659. Sente o triplo Romeu Golf, mantém a posição, aguarde coordenação. Ah, Xanair 6314, boa tarde, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso. A gente pode confirmar a informação da pista seca? Pista úmida. Sino 0, via Pátio 1 e Taxi Índia. No ponto de espera, chame a torre, 1-18-95, Senegal no 08. 1-0-1-8, Pátio 1 e Índia, seguindo o gol, ponto de espera, 1-18-95-22-31-4. Boa. Tão 3567, portão 8, autorizado, chame táxi. Chama lá, tão 3567. 659, decolado Zona 3, chame controle Salvador em 1-9-8, meu voo. 198 com controle, voo 659. Xanair 6314, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 10 nós. Pouso autorizado, Xanair 6314. Bom, 884, ponto espera da 0, visão a caronave nacional está pronta. Torre 1895. Bom, 884, ponto de espera da 1-0, se der o carona final, pronto. No 884, mantenho o ponto de espera. Ok. Tem bastante choro boa na aproximação final, e o Oxana é 3-4. Gente, obrigado pela informação, é 3-4. Terminal 141, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 6141. Patrícia Romeu Golf, atento à esteira de turbulência, o vento 170 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, pista 17. O Xanair 6141 informa o tráfego iniciando a rolagem na pista 17 no momento. Xanair 6314, no solo 16, libere a próxima direita, chame controle solo em 1219. Direita 211, Xanair 6314. Patrícia Romeu Golf, decolado aos 16, chame controle Salvador em 1-19-8. 1-19-8, Salve Romeu Golf, obrigado. 7173 agora, 345, até na confiança. Chega na cidade, copiei 173 agora, táxi aprovado, direita corrigida via Pátio 1, táxi Índia, ponto de espera torre 1-18-95, Kenegal na 08. 32, Pátio 1, Índia, com a espera para torre, obrigado, boa tarde, está 3567. Bom voo. O Xanair 6314, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes.